eu, sou a Drica. Hoje, no nosso programa, vamos ter, como sempre, várias músicas e também historinhas para vocês dançarem, cantarem e aprenderem coisinhas novas. Também vão viver aventuras com novos amiguinhos. Espero que gostem e se divirtam. Até já! A Tartaruga Infeliz. Era uma vez uma velha tartaruga muito infeliz que andava terra em terra sempre sozinha. Quando ela ia vender os seus legumes nas outras vilas, passava muito tempo sem ir a casa. Apesar de ter muita freguesia, sentia-se muito só. De vez em quando aparecia um coelho muito simpático para comprar cenoura. Bom dia! Bom dia, o que deseja? Eu gostaria de comprar 10 quilos de cenouras, por favor. Aqui está, meu jovem. Não necessita mais nada? Para hoje, não. Muito obrigado. É sempre a mesma coisa. Comprou e depois vão-se embora. Mas para a próxima, eu vou meter conversa com as freguesas. Arruma a tenda e parte para outra vila ou aldeia. Já bastante cansada, decide repousar junto a um cogumelo. Ai, ai, ai! Disse o cogumelo. Quem está aí? Perguntou ela cheia de medo. Sou eu! Disse ele. Vá ver a mim, por favor! Ela olha para baixo e não vê ninguém. Afinal, quem está aí? Pergunta ela. Sou o cogumelo, tu te sentaste. Desculpa. Não faz mal, quem és tu? Sou uma tartaruga que vende legumes em qualquer vila ou aldeia. E tu, quem és? Sou um cogumelo da floresta. Muito prazer. Agora tenho de ir embora vender os meus legumes. Está bem. Então boas vendas e espero que nos voltemos a encontrar. Depois de se despedir um novo amigo, parte para a próxima aldeia para fazer as suas vendas. E assim, a tartaruga continuou sozinha a sua vida, mas infeliz. Let's go. Aventuras dos Azuis, por Adriana Pequeno. Era uma vez uns passarinhos muito bonitos chamados Azuis. Eles viviam numa linda casinha feita de madeira, muito pequenina e acolhedora. Ao lado deles viviam no seu ninho os Azuletos e mesmo ao lado viviam na sua casinha os Azulados. Todos os dias, depois de fazerem os deveres, brincavam com dois amigos, a Clara, uma ovelhinha muito meiguinha, e o Tomé, um ursinho brincalhão. Olá, Azuis, disse a Clara. Já acabaram os deveres? Olá, Clara. Já sim, disseram. Será que o Tomé já terminou? Não sei. Vamos perguntar-lhe, disse a Clara. Ao chegarem ao pé da porta do Tomé... Desculpem, meus filhos, mas o Tomé ainda não acabou, disse a mãe de Tomé. Não faz mal, nós esperamos. Passados 10 minutos, o Tomé saiu. Olá, amigos, disse. Vamos brincar? Vamos, gritaram os outros. Todos se divertiam. A Clara experimentava a sensação de voar sempre que os passarinhos a seguravam no ar. Já o Tomé preferia brincar no chão. Enquanto decorriam as brincadeiras, os pais de Tomé preparavam um bolo e umas bolachas. Ninguém imaginava a surpresa que estava a ser preparada. No jardim da casa do Tomé, o pai colocou uma mesa onde a mãe colocou o bolo, as bolachas e uns refrescos. A mãe do Tomé foi chamá-los para o lanche e aproveitou para apanhar morangos. Ao chegar junto deles, disse: Olá, meus filhos, são horas de lanchar. Oh, mãe, pediu Tomé, só mais um bocadinho. Não, que depois fica tarde, respondeu-lhe a mãe. Está bem, disse Tomé. Nós vamos para casa, disseram os Azuis e a Clara. Hoje, meus filhos, vão lanchar com o Tomé, disse a mãe dele. Temos que pedir permissão aos nossos pais, disseram. Não se preocupem, disse a mãe ursa. Eu já falei com eles e depois o meu marido leva-os a casa. Muito obrigada, mãe ursa, disseram. Depois de uma tarde bem passada, o pai urso levou Clara e os Azuis às suas respectivas casas. Nessa noite, os Azuis sonharam felizes com as suas aventuras do dia. Saltam logo pro poleiro com arfim. volta para nos despedirmos, porque o nosso programa acabou, ficou por aqui. Mas para a semana a mais, eu volto com mais histórias e mais músicas. Bem, espero que tenham uma boa semana, uma boa escolinha, muitos beijinhos e abracinhos da vossa amiguinha Drica. Tchau!